Última reunião nós falamos a respeito que por que ou qual era a condição para que nós tivéssemos um Salvador. Eu falei para os irmãos, só recapitulando, que a fonte do amor de Deus, perdão, a fonte da salvação foi o amor de Deus. Foi porque Deus nos amou que Ele resolveu nos salvar. Adão havia caído no pecado, estava na condenação. Deus poderia ter simplesmente desistido e condenado o homem, mas Deus amou o homem. E Deus teve misericórdia deste homem. E arquitetou um plano de amor. Mas Deus não poderia, no seu amor, meramente esquecer o pecado do homem. Deus não poderia chegar, bater a mão no ombro de Adão e dizer: Adão, tudo bem, você pecou, vamos esquecer esse assunto e começar de novo. Não pode, o pecado não pode ser esquecido, porque Deus é o juiz de toda a terra. Todo pecado tem que ser julgado, e o veredito de Deus é: a alma que pecar, essa morrerá. Uma vez que Deus havia dado a palavra, que se Adão comesse, ele morreria, Deus agora tem que fazer cumprir a sua palavra, senão Deus seria mentiroso e injusto, e o universo não teria fundamento, e tudo se desmoronaria. Mas graças a Deus que ele é justo. Mas Deus ama o homem, mas ele não pode negar a sua justiça. No seu amor, na sua misericórdia, Deus não quer condenar o homem, mas ele quer pegar o homem de volta e cumprir no homem o seu propósito. Mas a sua justiça determina que o homem deve ser julgado e condenado. Deus estava na sinuca. Eu falei para você que Deus arrumou a maneira de manifestar o seu amor sem contrariar a sua justiça. Como é que Deus fez isso? Para você compreender, um exemplo bem simples. Eu mencionei para você que a salvação não está baseada no amor e na misericórdia. A fonte da salvação é que é o amor e a misericórdia. Amém? A fonte. A base, não. Você não é salvo somente porque Deus amou você. A confiança sua é a justiça de Deus. Ao salvar o homem, Deus o faz baseado na sua justiça. Deus decide por causa do seu amor, mas ele age baseado na justiça. Amém, meus irmãos? Eu mencionei para você que Deus tem misericórdia de quem ele quer. É verdade. Por isso, salvação não pode estar baseada na misericórdia, porque poderia ser que amanhã ele não quisesse mais ter misericórdia de você, então você não estaria salvo. Não é verdade? Mas a justiça não acontece assim. Deus não pode escolher com quem ele quer ter ser justo. Ele tem que ser justo com todos. E ele não pode parar de ser justo em nenhum momento, ele tem que ser justo até o fim. Não é verdade? Por isso, quando Deus veio salvar, ele faz uma aliança com o homem. A cruz é firmada na fidelidade de Deus e no cumprimento da sua justiça. Por isso, lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, o que diz? Se confessarmos os nossos pecados, ele é misericordioso e amoroso. É assim que fala lá? Mas lá diz que ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar o pecado e purificar de toda... Espera aí, então ele perdoa o seu pecado porque ele é fiel? Não é porque ele tem misericórdia? Ele perdoa o seu pecado porque ele é justo? Não é porque ele tem misericórdia? Daí a distância entre o louvor do Velho Testamento e o louvor do Novo Testamento. Qual que é o louvor do Velho Testamento? Deus, tem misericórdia de nós. Deus, estende do céu os teus olhos, atende a nossa oração e o nosso clamor. Esse é o louvor do Velho Testamento, a oração do Velho Testamento, ela é boa, é, mas tem um louvor superior, é o do Novo Testamento. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus da glória, Deus de toda bondade, toda graça, que do céu enviou o seu Filho e nos tem abençoado com toda sorte e bênção espiritual nas regiões celestes. Que diferença de um crente falando: oh Jesus, tem misericórdia de mim. Oh Jesus, tem misericórdia. O Senhor fala: que misericórdia, que história é essa de misericórdia? Eu quero é ser justo com você. Peraí, como é que Deus, como é que ele vai ser justo? Então vou te explicar. Deus não perdoa o seu pecado hoje porque ele é misericordioso. Ele perdoa porque Jesus já pagou o preço. Uma vez que Jesus já pagou o preço pelo seu pecado, Júlio, Deus agora não pode simplesmente falar: não te perdoo. Deus é obrigado a te perdoar. Ele tem que te perdoar, por uma questão de justiça e equidade. Uma vez que a dívida foi paga, ele não pode cobrar ela de novo. Jesus já pagou o preço. Por isso, João ensina: ore com confiança. Fala: Deus, tu és justo. Tu és justo. Jesus já pagou por mim. Então seja fiel, Senhor, e me perdoa meus pecados agora. Os seus pecados são perdoados. Deus se alegra nisso. Você vai dizer, por que Deus fez isso? Porque Deus queria basear a sua fé em algo imutável. Por isso ele teve que basear a sua fé na justiça dele, que não se altera. Ele tem que ser justo. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Por isso você chega com ousadia, com confiança. Agora é claro que a justiça, a fonte dela foi a graça imensa de Deus, que nos enviou o Senhor Jesus. Mas a salvação é toda ela uma questão legal. Você deveria morrer, alguém morreu no seu lugar. A morte dele é a sua. Entendeu? É legalidade. Você tinha uma dívida, alguém pagou por você a dívida. Já está paga a dívida, é uma questão de legalidade. É de justiça. Por isso, toda a salvação é baseada na justiça de Deus. Diga, a fonte da salvação é o amor e a misericórdia de Deus. Diga, mas a base da salvação é a justiça de Deus. Você é salvo porque ele é fiel. Amém, meus irmãos? Se você confessou a Jesus como Senhor e creu com o coração, você é salvo. Ele não pode dizer, não vou salvar o Júlio, não fico com a cara dele. Não gostei do jeito dele orar. Não gostei desse louvor que ele fez. Não gostei da voz dele. Deus não pode ter preferência, nem escolha, nem nada. Uma vez que o Júlio confessou a Jesus como Senhor e creu no coração que ressuscitou dos mortos, então o Júlio tem que ser salvo. É a questão dos tribunais eternos. Deus é justo. A dívida foi paga. Amém, meus irmãos? Isso nos dá uma segurança enorme, não é verdade? Agora, Deus, na sua justiça, ele também tem que executar a salvação de maneira justa. A salvação não pode ser feita de qualquer maneira, de uma forma desmazelada. Para ser justa, a salvação tinha que seguir um critério. Qual o critério? O salvador tinha que ser qualificado. O homem não pode se salvar. O homem está morto. Como é que um morto pode se salvar? Um morto não pode fazer nada por si. O homem sem Deus, ele não está enfermo. Ele está morto no seu espírito. Como é que alguém morto pode fazer algo por si? Como é que alguém morto pode chegar para Deus? Uma vez que ele está morto, ele não pode fazer mais nada. Ele está impotente. O único jeito é alguém vir no socorro dele. E foi isso que Deus fez. Não foi o homem que foi a Deus. Foi Deus que desceu da glória e veio até o homem. Porque o homem não poderia nunca chegar até o céu. Nunca poderia subir até onde Deus está. Mas Deus fez aquilo que os anjos nunca imaginavam. Se fez homem em Cristo Jesus. Quais eram as condições? Eu mencionei para você algumas, só quero relembrar você. Primeiro, tinha que ser um homem. O Salvador não podia ser um anjo. Não podia ser uma figura espiritual qualquer. Tinha que ser um homem. Por que tinha que ser um homem? Segundo, porque para ter legalidade na terra, tem que ser homem. Porque os céus são os céus do Senhor, diz Davi no Salmo 115. Mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Portanto, para ter legalidade, para agir na terra de qualquer forma, tinha que ser um homem. Não podia ser de outra forma. Terceiro, para revelar Deus aos homens, de maneira compreensível aos homens, só um homem poderia fazer. Se Deus descesse do céu, falando idioma do céu, falando das coisas do céu, ninguém iria entender. E Jesus mesmo disse, se eu falando para vocês das coisas da terra, vocês não me entendem? E se eu falasse das do céu então? Vocês estavam perdidos. Mas Jesus não veio apenas para falar de Deus. Ele veio para mostrar Deus aos homens. Ele disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus é a exata expressão de Deus. Em Cristo podemos conhecer a Deus e ver a Deus. Mas Cristo, homem. Cristo, homem. Esse Cristo tinha que ser homem para revelar a Deus. Quarto, ele tinha que ser um homem para fazer a reconciliação entre o homem e Deus. Mas glória a Deus, porque Jesus não é apenas homem. Ele é homem, mas não deixou de ser Deus. Ele é homem e é Deus. E porque ele é plenamente homem, plenamente Deus, ele pode agora reconciliar o homem com Deus. Somente um Deus pode pegar na mão de Deus e aplacar a sua ira. Somente um Deus pode segurar a mão de Deus. Mas tinha que ser homem para segurar na mão do homem. Quem estaria apto a pegar nas mãos dos dois e fazer a reconciliação? Só Cristo, que era homem e Deus. Com uma mão, ele pode pegar na mão do homem, porque ele é homem. Com a outra mão, ele pode pegar na mão de Deus, porque ele é Deus. E pode fazer a paz. Por isso ele abriu as suas mãos na cruz. A cruz é o lugar onde Deus está em paz com o homem. Porque o reconciliador pegou nas mãos de ambos e trouxe a paz. Deus estava irado, mas agora a paz. A paz, Deus te olha agora de outra forma. Tinha que ser homem. Quarto ou quinto? Quinto. Ele tinha que ser um homem, tinha que vencer o pecado, para se qualificar depois a julgar os homens. Jesus disse que todo julgamento foi entregue a ele. Ele é que vai julgar. Qual que é a base para ele julgar? É porque ele foi tentado, ele sabe o que é o pecado, não que ele tenha pecado, mas ele sabe o que é ser tentado a pecar, mas ele não pecou. Porque ele não pecou, ele seria o único qualificado a atirar a primeira pedra. Hoje ele não atira pedra alguma, mas vai chegar um dia que ele vai tirar as pessoas que não creem, na verdade, no inferno. Mas com qual qualificação que ele faz isso? Porque ele foi tão homem quanto eu e quanto você, e venceu. Mas também, ele tinha que ser um homem para conhecer a condição humana, para conhecer a miséria humana, para conhecer o que é estar separado de Deus, como ele esteve lá na cruz. Para se compadecer do homem como um sacerdote e como um advogado chegar diante de Deus e defender. Jesus hoje te entende quando você fala, Senhor, eu estou sendo tentado, livra-me. O Senhor te entende. Ele não aponta o dedo porque ele sabe o que é ser tentado. Jesus tinha que ser um homem. Depois eu terminei dizendo para você que ele tinha que ser um parente próximo. Ele tinha que ser um homem porque ele era o resgatador. Somente um homem pode tomar das mãos do diabo aquilo que Adão, homem, entregou. Lembra que eu falei para você da história do parente resgatador, remidor? Está no Velho Testamento. Lembra do livro? Leia o livro de Ruth. O livro de Ruth é a história de Boaz, o parente resgatador. Boaz ali é um símbolo de Jesus. O que, que era o parente resgatador? Vou só repetir, talvez você não está se lembrando. Eu falei para você daquele texto lá de Apocalipse capítulo 5, onde o Senhor estava segurando um livro na mão, esse livro tinha 7 selos. E a Bíblia fala que João olhou e todos olharam, e não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, digno de abrir o livro e tirar-lhes os selos. E a Bíblia fala que João chorava muito, até que um ancião chegou para ele e falou, João, não chores mais, porque o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu e vai abrir o livro agora. Você lê esse texto e você fala, glória a Deus, eu também não vou chorar não, mas que não entendi nada também. Não estou sabendo o que está acontecendo. Que livro que é esse? Que livro que é esse? Aquele livro é a escritura da terra, é o direito de posse desse planeta. É o direito de posse. Quem que é o dono? Deus é o juiz de toda a terra. E naquele livro está a escritura. Aquele livro diz quem é que deve ser o dono. Mas legalmente, o dono vendeu tudo para o diabo. Adão entregou tudo para o diabo. E até a si mesmo se entregou como escravo para o diabo. E Deus é o juiz, ele é justo. Adão fez porque quis. Por isso, o diabo é o príncipe deste mundo, legalmente. Ele chegou para Jesus lá no deserto e falou, olha, se você me adorar, eu vou te dar esses reinos todos, porque eles me foram dados, e eu dou para quem eu quiser. Quem é que deu para o diabo os reinos? Foi Deus? Quem deu? O homem, em Adão. Em Adão. Qual que é o princípio envolvido? Do resgatador. Para tomar de volta de Satanás o que Adão deu, tinha que ser um parente próximo. Tinha que ter o mesmo sangue. Tinha que ter a mesma natureza humana. Está baseado no Velho Testamento. No Velho Testamento, a lei dizia o seguinte, você tinha uma propriedade, vamos imaginar aqui, o Júlio tinha uma propriedade, mas ele foi quebrando, problema, seca, sei mais o quê, ele foi e vendeu tudo para o Wendel. Mas chegou no ponto que ele teve até que se vender como escravo para o Wendel, para continuar vivendo. Agora, tudo que ele tem pertence ao Wendel. E tudo que ele tem foi anotado num livro e colocado nas mãos de um juiz, o juiz guardou. Acontece que a lei dizia que no ano sabático, todo mundo tinha o direito de resgatar novamente a propriedade que havia perdido. E o juiz está guardando aquele livro, para que no ano sabático, o Júlio possa resgatar. Mas o Júlio não dá conta. Ele próprio é um escravo trabalhando para o Wendell. Ele não tem dinheiro nunca para comprar de volta o que ele perdeu. Mas a lei dizia que se o Júlio não pudesse, um parente próximo poderia. Um parente próximo, não pode ser um parente distante, um parente próximo. Ele poderia ir lá e comprar de volta. Como é que ele fazia então? Ele ia diante do juiz, pedia o livro e abria os selos. E dizia, eu sou parente próximo, eu posso comprar de volta. E o Wendell não pode reter, o Wendell tem que entregar, porque essa é a legalidade. Eu tenho o direito de comprar de volta, entregar para o Júlio, porque eu sou parente próximo. Mas se não houvesse o parente próximo, depois do ano sabático, o que acontecia? Tanto o Júlio quanto a propriedade dele não poderiam nunca mais ser resgatado. Acabou. Acabou. Tinha o tempo para fazer isso. O que acontece? A Bíblia fala que Jesus foi o nosso parente próximo. Ele tinha que ser o parente próximo. Ele se fez homem, portanto tomou a nossa forma, forma da carne, semelhança do pecado, mas nunca pecou. Tomou a nossa natureza humana. E ele veio para tomar de volta aquilo que Adão havia vendido. Acontece que tem um preço para comprar de volta. Eu, como parente próximo do Júlio, tenho que comprar do Wendell que o Júlio entregou. Jesus também teve que comprar de volta. Diz a Bíblia que ele pagou o preço do sangue. E ele resgatou, comprou de volta aquilo que o Júlio, que Adão, perdão, havia perdido. É essa cena que você vê lá em Apocalipse capítulo 5. João não chora mais, porque Jesus vem entrando agora pelos tabernáculos eternos. Não é? Levantai-vos, ó portais. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória vem entrando, ele traz o seu sangue. O seu sangue é o preço que foi pago. O sangue dele não tem pecado, está qualificado. Ele chega diante de Deus e fala, eu sou o parente próximo, eu me fiz semelhante a eles, eu posso comprar de volta a liberdade deles e o que eles perderam. E ele entrega o sangue diante do Pai, e o Pai lhe entrega o livro, e ele agora pode abrir o selo. É propriedade de novo dele. Ele agora é o Senhor sobre a terra. E ele só pode ser porque ele comprou de volta. Precioso isso. Isso tudo aconteceu. Esse é o drama da salvação. Isso é a história da salvação. Tudo isso é o que acontece. Outro motivo. Tinha que ser um homem para ocupar o trono de Davi e reinar eternamente. Porque Deus havia dito que o trono de Davi nunca vai ter fim, vai ser para a eternidade. Mas como é que haveria no trono de Davi alguém que vivesse eternamente? Deus então se fez homem e se fez filho de Davi. Por isso tinha que nascer de alguém descendente de Davi. E agora Jesus, nascido de Maria, da genealogia de Davi, da cidade de Belém, ele agora é um herdeiro legítimo do trono e ele vai reinar pela eternidade. Amém, meus irmãos? Qual que eu parei? Qual o número que deu? Deu 7? Amém. Quando ele se qualificou dessa forma, não tinha pecado, cumpriu toda a lei de Deus, toda a exigência de Deus, ele tinha que ainda ter uma outra característica, que não está aqui, mas eu vou mencionar, você pode anotar. Ele tinha que... Essa pessoa não era fácil de achar, não é, irmãos? João chorava porque não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não havia ninguém qualificado. Jesus foi o único qualificado. Mas tinha uma outra qualificação que ele precisava de ter. Ele tinha que se dispor a morrer no nosso lugar. Ele tinha que ser voluntário. Ele tinha que erguer a mão e dizer, pode falar, Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Ele tinha que espontaneamente se dispor a ser o nosso substituto. Porque ele não era obrigado a morrer por ninguém. O parente resgatador não era obrigado a resgatar ninguém. Ele não precisava de comprar coisa alguma de volta. Ele poderia optar em ficar confortavelmente sentado no seu trono de glória para a eternidade. E ele ficaria, não tem pecado nenhum. Não há injustiça nele. Mas ele tem que ser movido de alguma maneira a cumprir a vontade de Deus espontaneamente. É isso que acontece no Getsêmani. Ele está lá suando sangue. Suando sangue, não porque ele não quer fazer a vontade de Deus, mas porque ele sabe o que o espera. O que o espera não é meramente a morte. Jesus não é covarde. Ele não está temendo a morte. O que ele está temendo é aquilo que a sua natureza mais rejeita e tem repugnância. é que ele sabe que ele vai receber os pecados dos homens todos sobre ele. E que o pecado vai produzir separação entre ele e Deus. E é isso que a sua alma mais rejeita, a possibilidade de ficar um instante sequer sem perceber o consolo e a presença do Pai. Ele sabe que é o preço. Ele sabe. Você fica pensando, Jesus estava com medo de morrer. Que medo de morrer. Estava com medo de doer. Que medo de doer. Ainda que você assista o filme do Mel Gibson e ache aquele sofrimento realmente terrível, e de fato foi, não se compara com o sofrimento que ele teve na alma e no espírito. O sofrimento físico não foi tão grande quanto o da alma e o do espírito. Esse foi maior. Porque lá ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Onde estás? Ele se sentiu só, porque naquela hora aconteceu um mistério. Houve uma cisão na divindade. Deus Pai não poderia compactuar com o pecado, mas ele tinha que colocar o pecado sobre o sacrifício. Porque quando o ofertante vinha para oferecer o sacrifício, ele colocava a mão sobre o animal e confessava os seus pecados. E daquela hora em diante, os pecados iam para o animal. E quando o animal entrava na morte, os pecados iam juntos. Jesus se identificou com o homem na última ceia, quando os seus discípulos representaram a humanidade, e ele pôde compartilhar de uma aliança. Tudo o que era dele passou a ser dos seus discípulos. E o que era dos discípulos e de todos os homens passou a ser dele. Naquele dia, ele tomou tudo o que era nosso, mas principalmente o nosso pecado e a nossa condenação. Ele carregou sobre si e ele levou para a cruz. E quando ele levou para a cruz, ele carregou com tudo aquilo para a morte. Aquilo não poderia ir sozinho. Alguém teria que levar essas coisas para a morte, para a condenação, como se fosse para a grande lixeira do universo, que é o inferno. Quando o Senhor foi para o inferno, ele não foi sozinho. Ele levou consigo o diabo, que tem o poder da morte, ele levou a enfermidade, ele levou o pecado, ele levou a condenação, ele levou tudo que era contra o homem e que era contra Deus. Tudo foi levado junto. E tudo ficou lá, porque lá era o lugar deles. Mas ele mesmo se levantou, porque nele mesmo não havia pecado algum. Dele mesmo não havia nenhum pecado, eram todos de outros. Por isso ele pôde se levantar. E ali ele fez a redenção do homem. Amém, meus irmãos? Vamos avançar. A obra do Senhor na cruz foi algo completo, perfeito e ao mesmo tempo tremendo, extraordinário, com muitas implicações, muitas. E eu vou enumerar todas elas com você. Nós vamos ver aqui sobre a redenção, purificação, regeneração, santificação, propiciação, reconciliação. Nós vamos ver tudo aqui. Há muitos aspectos da cruz. E o primeiro aspecto da cruz, aliás, antes de falar do primeiro aspecto, deixa eu falar algo para você. A cruz, ela atinge o problema completo do homem. Qual é o problema do homem? Duplo. O homem tem um problema duplo. Lembra que eu falei para os irmãos o exemplo do Wendel que tomou o veneno? O Wendel tomou o veneno. Ele tem dois problemas. O primeiro, ele fez algo errado. Ele me desobedeceu, eu sou o pai dele. Não é verdade? Então, ele tem um problema de algo que ele fez. Portanto, ele cometeu um pecado. Ele tem pecado cometido. Mas, presta atenção nisso, ele tem um outro problema. Ele ingeriu o veneno. Então, ele agora tem um problema dentro dele. Que é o quê? A natureza está contaminada. Então o homem tem dois problemas. Os pecados que ele cometeu e que merecem ser julgados um por um, mas ele também tem um problema. Ele tem uma natureza pecaminosa que o leva a pecar cotidianamente. Para Deus fazer uma obra completa, a cruz tem que atingir os dois problemas. Tem que atingir os pecados que cada um de nós cometeu e tem que resolver o problema da natureza que nos leva a pecar constantemente. Vamos imaginar uma situação. Vamos imaginar que há uma padaria que está produzindo pães contaminados. Você é responsável pela saúde pública. Você quer resolver o problema. O que você tem que fazer? Qual que é a ação sua, sábia, para resolver o problema completamente? Primeira coisa que você tem que fazer, retirar os pães contaminados de circulação. É ou não é? Você tem que pegar todos os pães que foram vendidos, colocar no incinerador e tacar fogo em tudo. Estou certo? Correto isso? Isso resolve o problema? Por que que não resolve? Porque se a padaria continuar funcionando, ela vai continuar colocando pães contaminados no mercado. Vai ou não vai? Então, para ser uma solução completa, tem que fazer o quê? Tem que recolher os pães contaminados e depois tem que fechar a padaria. Aí resolve tudo. É ou não é? É isso que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. Ele resolveu o nosso problema duplo. Nós somos essa padaria, mas que em vez de produzir pão, produz pecado. Ele resolveu os pecados que nós já produzimos através do sangue. Ele nos perdoou de todos eles. Mas ele também resolveu o problema da fábrica. O nosso velho homem, que era uma fábrica de pecado, foi crucificado com Cristo. E agora está morto. E nós somos libertos da escravidão. E não temos mais que andar cometendo pecados. Na próxima reunião nós vamos ver com detalhes esses dois aspectos e como eles afetam a nossa vida. Amém, irmãos?